Seja bem-vindo a esse culto, amém? Diga comigo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos dizer mais uma vez, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Meu som está bom para vocês ou está alto? Tá bom? Então pode reduzir um pouquinho só o meu retorno. Está um pouquinho alto o retorno. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Queridos, a gente gostaria de falar nessa manhã sobre família. Em especial sobre como alcançar um melhor estágio na vida conjugal ou nos nossos relacionamentos. Deus vai nos dirigir por essa pauta. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8 a 12. Aleluia. Se eu estiver falando alto, é culpa do som, tá? Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. Se você achou, diga amém. Amém. Se você está dormindo, diga glória a Deus. Já acordou. É impossível você, se estivesse dormindo, tivesse me ouvido. Então você já acordou, eu dou graças a Deus por isso. Assim diz Eclesiastes 8 a 12. Então, vou ler do 7, perdoe-me. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade, e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se duas pessoas dormirem juntas, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. O outro texto está em Amós 3:3. Não precisa procurar, que você vai ter dificuldade de encontrar, é um único versículo. Ele está escrito assim, está dito em Amós 3:3. É uma pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordos? Agora abra comigo Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Palavra do Senhor. Deixa eu colocar aqui meu cronômetro. Vai dando glória a Deus aí, queridos. Deus é bom. Pastor, não pode esquecer de acionar o cronômetro. Começou. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Jesus Cristo. Eu vou ler outra vez. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus e em Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós imploramos agora que um manto profético esteja sobre esse lugar. Assim como a sua voz tem sido ouvida no decorrer da história da igreja, no decorrer da história do seu povo, nós gostaríamos de ouvi-lo nesta hora. Nós imploramos que o seu vento se movimente neste lugar. Tire as coisas do lugar e coloque naquilo e no lugar onde o Senhor deseja que essas coisas estejam. Que o seu vento entre na nossa vida, areje a nossa existência, limpe a nossa alma e traga paz e graça à nossa existência. Pai querido, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia da minha existência. E usa-me nesta manhã. Há famílias, há pessoas que precisam ser tocadas pelo teu Espírito Santo. Precisam ouvir uma voz vinda do céu. Então fala a essas famílias, ó Senhor. Fala aos nossos corações. Nós imploramos, nós necessitamos que o Senhor nos dirija nesta manhã. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Algumas vezes eu fiz menção ao autor filipino chamado David Ong. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e ser ministrado por esse pastor filipino com um ministério de renome. Ele tem várias obras, algumas das obras foram traduzidas para o português, mas grande parte das suas obras estão escritas em inglês. Em um dos seus livros, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: a vida é como um grande livro, isto é formada por muitos capítulos. E em seguida ele diz: não se tem como iniciar um novo capítulo na nossa existência sem que antes estejamos ou tenhamos terminado bem o capítulo anterior. E esta é uma direção sábia. Eu diria que o relacionamento conjugal também pode ser comparado a um grande livro. Ele é formado por vários estágios. E para que eu viva os novos estágios de forma tranquila, serena e em paz, eu preciso encerrar o estágio anterior. Há muitos casamentos ou muitos relacionamentos que são conflituosos e vivem em crise, porque os seus partícipes, as pessoas que participam desse convívio conjugal e desse relacionamento, não encerraram questões passadas e as carregam durante toda a sua existência. Questões que deviam ser resolvidas em estágios passados são levados para novos estágios, tornando a vida conjugal oca, difícil, cinzenta e pesada. Eu preciso aprender a resolver as questões ainda não resolvidas, para que eu possa ter ou viver novos estágios de forma serena e tranquila. E talvez aí esteja o problema de alguns casamentos que estão em ruptura, em crise. São casais que não resolveram problemas do passado, crises que se avolumaram lá no passado, e entenderam que o tempo iria os curar. Querido, eu diria para você que o tempo é ingrato, ou pode ser ingrato em relação a algumas coisas. Há tempo para resolver os problemas, e quando eu não resolvo esses problemas, o tempo, na verdade, pode ampliar esses problemas. Exemplo, há relacionamentos que são apagados ou que amizades que se perderam, e se eu deixar o tempo passar, raramente essas amizades ou esses relacionamentos serão reencontrados ou reavivados outra vez. O tempo nem sempre cura as coisas. Na maioria das vezes, ele engana-nos, ele esconde problemas. O que eu quero que você guarde nesse momento é que se você quer viver estágios abençoados na sua vida conjugal, você precisa aprender a resolver problemas ou pendências do passado que ainda estão batendo a sua porta. Resolva os problemas do passado que ainda estão batendo a sua porta. Eu acredito que a vida conjugal é um presente de Deus. O casamento não tem que ser algo pesado, difícil. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus os colocou no jardim. Melhor lugar para se viver no jardim. Porque Deus imaginava que, a partir do momento que Adão conhecesse Eva, eles viveriam uma vida maravilhosa e abençoada. O casamento é uma porta para uma época prazerosa e cheia de aventuras incríveis. Não dá para ser completo sem um parceiro, sem uma parceira. Então, o casamento é uma bênção de Deus. Se você está vivendo crise no seu casamento, eu também creio que Deus tem poder de curar rupturas no casamento. Deus tem poder de restaurar o sabor que foi embora do seu relacionamento. Deus tem projeto com a sua vida conjugal. Olhe para o seu esposo que está do seu lado e diga: Deus tem projeto conosco. Amor, Deus tem projetos conosco. Amém? Eu já estou casado há 38 anos. Mas é maravilhoso. É isso mesmo? Acertei? 37. Que é tão bom, a gente esquece o tempo. Já passei por algumas crises, alguns ventos chegaram, mas a minha conclusão é que a melhor coisa é estar ao lado dessa baixinha. É gostoso demais dar as mãos a ela. É gostoso viajar escutando uma boa música romântica, uma boa música evangélica e reviver aqueles momentos maravilhosos. De verdade, eu não sou um bom dançarino, mas de vez em quando eu pego ela e vamos dançar aqui em casa. Eu fico tonto. Na primeira virada eu já fico tonto. Valsa não é comigo, mas até eu tento. Ela tem uma habilidade incrível, mas quando dá aquela virada, eu já tenho que tomar um copo d'água e sentar. Mas o fato é, viver a dois é maravilhoso. Principalmente nas noites de inverno aqui em Petrópolis. Uau! Que coisa extraordinária! Ah, Deus tem algo lindo para você. Deus tem um tempo maravilhoso para a sua família. Amém? Glória a Deus! Então, se você está vivendo um tempo difícil no seu casamento, eu acredito que Deus pode restaurar os tempos bons, Deus pode trazer alegria no seu casamento. Eu acredito em casamentos longos. A Bíblia registra vários casamentos, relacionamentos longos e maravilhosos. Pessoas que passaram por problemas e venceram as dificuldades, venceram os episódios ruins e continuaram fortes. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 24, narra a história de um casal. A história desse casal me encanta, porque há lições incríveis a gente receber da história do casal que é mencionado em Gênesis 2. Eu me refiro a Adão e Eva. A Bíblia diz que assim que eles foram apresentados por Deus lá no jardim do Éden, Adão se encantou com Eva. Eva devia ser maravilhosa. Porque a mulher é a perfeição do ato de Deus. Deus primeiro criou o homem. E daqui a pouquinho ele teve uma ideia fantástica. Ele aprimorou o homem e formou a mulher. Os homens concordam comigo? Diga amém. É ou não é verdade? Deus aprimorou. Deus já tinha recebido já, podemos dizer assim, como um bom escultor. Ele teve experiência a fazer o homem. E quando ele fez a mulher, ele estava empolgado e desenhou com uma habilidade incrível. A primeira vez que Adão olhou para Eva, o texto sagrado demonstra que Adão se apaixonou por Eva. E a partir daquele momento, os olhos de Adão estavam só voltados para Eva. Eu estava ouvindo o irmão maldoso, ele disse assim: pastor, mas só tinha uma mulher naquele tempo. Que maldade. Que maldade, deixa eu falar. Adão se apaixonou por Eva, aquela que Deus o colocou no seu coração. Mas depois Deus criou outras mulheres e Adão continuou fiel a Eva. Amém, glória a Deus. A cerimônia de casamento desse casal foi incrível. Foi o próprio Deus quem realizou a cerimônia de casamento. Em Gênesis está escrito: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o ápice desse relacionamento, desse casamento, está no momento que Deus, então, o Bíblia diz, e da costela do homem, da costela que o Senhor Deus tomara do homem, Deus transformou numa mulher e lhe trouxe, e disse ao homem: Adão, esta é afinal osso dos seus ossos, então Deus apresentou para Adão, e Adão disse, então, afinal, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela vai se chamar varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí o texto continua: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Que cerimônia incrível! E Deus os abençoou e disse para ele: sejam fecundos. Mas o tempo passou. Apesar do enredo inicial maravilhoso, o livro de Gênesis diz que com o tempo, com o passar do tempo, algumas grandes crises chegaram a esta família. Primeiro, eles foram enganados por Satanás. Pecaram. Em seguida, foram expulsos do Jardim do Éden. Um dos seus filhos matou o outro, Caim matou Abel. De uma hora para outra, Esse casal que tinha tudo para viver uma vida conjugal tranquila e serena para sempre, muito prazerosa. Esse casal passou a experimentar fortes tempestades que tinham poder suficiente para destruir o casamento deles. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer. Apesar dessa catástrofe toda, a Bíblia nos mostra que Adão continuou fiel a Eva. Eles continuaram juntos. Eles superaram a crise e passaram a viver novos estágios. Eles tiveram um novo filho. Eles deram prosseguimento à existência. O fato é, eles permaneceram juntos até o final. Venceram as crises e seguiram juntos até o final. Eu acredito que você também poderá superar as crises se elas estão chegando ao seu casamento. E eu quero, então, a partir de agora, compartilhar algumas dicas de como transformar o seu casamento em algo gostoso e maravilhoso, como mantê-lo abençoado. E as dicas que eu vou passar para vocês, ela é resultante da leitura de várias obras, da leitura do texto sagrado e dos vários aconselhamentos pastorais ministrados a muitas famílias. Mas antes de compartilhar essas dicas, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu tenho percebido que famílias e casamentos naufragam ou vivem em conflito por não obedecer aquilo que Deus já nos disse e aquilo que nós aprendemos lá no início. Eu tenho que aprender a resolver os problemas do passado. Não dá para subir uma montanha levando muito peso sobre si. A sua existência se torna pesada na medida que você acumula problemas não resolvidos. Então, se você quer ter uma existência conjugal abençoada, você precisa desfazer dos pesos. E a segunda coisa, de imediato, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, segunda coisa de imediato, antes das dicas, está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, orientações paulinas de um homem que andou com Deus. Deus diz o seguinte, Paulo recomenda o seguinte para nós, casais. Primeiro, corra para o alvo. Não esqueça seus alvos. Você se lembra das promessas que você fez para essa menina que talvez já esteja com cabelo branco? Cabelo branco não, porque as mulheres são vaidosas. Vaidosas no bom sentido. Elas são maravilhosas. Elas sempre mudam de cabelo. Toda vez que, algumas vezes eu chego em casa, eu vou procurar a minha loura, às vezes ela está ruiva. O outro mês ela está com cabelo preto. Ainda bem que eu ainda estou na idade que eu não perco o semblante. É a mesma mulher, eu quero dizer, que Deus tem um tempo bom para vocês. Mas vocês fizeram alvos. Então a primeira orientação de Paulo é corra para o alvo. Segunda orientação do apóstolo Paulo, esqueça das coisas que para trás ficam. Há pessoas que ficam acusando umas às outras. Encerra, dê para o encerrado os períodos ruins e nunca mais traga-os à tona. Resolva a dificuldade. O apóstolo Paulo diz, mantenha a esperança, persevere. E a última grande dica do apóstolo Paulo é olhe fixamente para o autor da nossa salvação. Olhe fixamente para Jesus quando as coisas estiverem difíceis. Olhe para Jesus, peça socorro a Ele, Ele vai estender as mãos e vai transformar a água salgada em água doce, e se for necessário, outra vez maná vai descer do céu. Dito isso, vamos para algumas dicas. A primeira grande dica que você deve guardar no seu coração, para que o seu relacionamento seja prazeroso. Se ele está em dificuldade, ele pode ser mudado. Então, a primeira coisa, está lá em Marcos 3, versículo 25. Palavra do próprio Senhor. O Senhor disse, e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Vou repetir outra vez, palavra de Jesus. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Ainda em Lucas, capítulo 11, o mestre diz o seguinte, mas conhecendo eles o seu pensamento, disse, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. O que eu posso capturar desse texto, e é uma dica linda, é que você precisa estabelecer uma gerência principal na gestão da sua família. Estabelecer uma gerência principal na gestão da sua família. Algumas famílias têm formatações rígidas demais, que são distantes do momento atual. Biblicamente, o marido cabe ao homem a gestão principal da família. Mas há homens que não têm essa habilidade. E as famílias precisam aprender a negociar. Talvez a mulher seja a melhor gerente da casa. Então eu preciso ter relacionamento, sistema menos rígido. E identificar quem poderia ser o gestor principal da casa. Às vezes é o filho mais velho. Eu preciso colocar um gerente principal na minha casa. Alguém que, em algum momento, tem que tomar uma decisão derradeira e importante. As famílias que têm estrutura rígida demais tendem a passar por mais crises. Por outro lado, nós sabemos que famílias anárquicas não chegam a lugar nenhum. Você precisa ter alguém no comando. Nas grandes empresas, mesmo que haja um conselho diretor, sempre há um gestor principal. E esse gestor principal toma as decisões mais urgentes. Eu recomendo para você que antes de tomar decisões, ouça os membros da família. Mas em algum momento o gestor principal vai precisar tomar uma decisão em situação de emergência. A família precisa de alguém que ofereça um norte. Segunda dica importante para que você tenha uma vida conjugal abençoada e prazerosa. Abra comigo Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, versículo 28. Há um segundo elemento essencial para que você tenha uma família abençoada. Diz aí: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou como é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? Eu diria que aí está o calcanhar de Aquiles de muitas famílias. E a dica especial é: você precisa aprender a estabelecer metas plausíveis, estabelecer prioridades. Como eu estava dizendo, aí está o calcanhar de Aquiles de algumas famílias. Elas não sabem viver com o que têm, com o que ganham, e por isso se envolvem em grandes confusões. E eu diria: cuidado com os gastos, cuidado com os seus desejos. As estatísticas revelam que grande parte dos casamentos corroem, diluem, devido à má gestão financeira da família. São esposas que compram demais, são esposos que gastam demais. Eu diria: cuidado com o cartão de crédito. Tem pessoas que não podem estar com o cartão de crédito na carteira. Eu fico espantado toda vez que chega uma notificação lá no meu celular: compra aprovada. Foi Jesus. Tem misericórdia. Mas eu dou graças a Deus que a Zeni, uma ótima gestora, durante muito tempo, foi ela que assumiu a gestão das finanças da nossa casa. A minha vida é muito corrida. Eu não sabia nem a senha do meu banco. É ela que ia ao banco, é ela que fazia tudo. Ela é uma boa administradora. Me cabe coordenar a igreja de Deus e me envolver com as ovelhas. E ela cuida de tudo da casa. Às vezes eu chego em casa e a Zeni fala assim: amor, você vai comer o quê? Eu aprendi que o homem não escolhe o que come. O homem diz para a mulher: o que é que você vai nos dar para comer? Ela é a chefe. Se ela der um ovo, se der um feijão com farinha, está ótimo, glória a Deus. Ótimo na primeira vez, na segunda vez a gente vai reclamar, né? Organização, metas. Você precisa aprender a organizar. Um dos fatores mais geradores, que mais geram transtorno na família, como eu falei, é a administração do dinheiro, ou melhor, a não administração correta do dinheiro. Eu diria, viva de acordo com as suas possibilidades. Talvez aquilo que vocês mais desejam consumir ou possuir não seja aquilo que você precisa agora. Guarde, aprenda a gastar. John Wesley tem uma dica infalível para nós que somos metodistas. Wesley deu três dicas de como agradar a Deus e prosperar. Ele disse, procure ganhar o máximo que você possa ganhar. A segunda dica de Wesley, século XVIII, hein? Guarde o máximo que você puder guardar. Terceira dica de Wesley. Dê o máximo que você possa poder dar para a obra de Deus. Mas os princípios de Wesley falam em economia, em guardar para um amanhã, em segurar os desejos. Há coisas que parecem que são principais, mas que não são principais. Você vai se envolver em dívida, vai ficar com uma dívida impagável e o seu relacionamento vai se tornar pesado. Eu prefiro ser fiel a Deus do que trocar de carro. Ele espera, porque eu sei que a minha fidelidade a Deus vai redundar em graça, vai redundar em prosperidade, em alegria. Aprenda a ser fiel a Deus. Muitos casais não são fiéis a Deus porque não organizam suas finanças. Não importa quanto você ganha, viva de acordo com aquilo que você ganha. Terceira dica infalível, tem a ver com a gestão da família. Provérbios capítulo 11, versículo 14, abre esse texto comigo. Provérbios 11, 14, há uma orientação magnífica para os casais. Provérbios 11, 14 diz, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão dos conselhos há o quê? Segurança. Olha o que diz no capítulo 12, versículo 15. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E o último texto está em Provérbios 15, 22. 15, 22 diz... Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. A dica que a gente aprende desses textos é que eu preciso formar um conselho na minha família para tomar as decisões mais relevantes. Eu já falei, uma decisão nunca deve ser tomada sozinha. Na gestão pastoral, durante todos esses anos, eu aprendi que eu preciso ter muitos bons conselheiros. Ouvir os mais velhos, ouvir os mais experientes, ouvir casais que têm longa estrada a dois, ouça os sábios. Eu aprendi que é melhor postergar uma decisão do que tomar uma decisão errada. Não se precipite em tomar decisões, reúna a sua família, consulte os filhos, eles fazem parte da família. Devem também aprender ou dar caminhos para que os problemas sejam resolvidos. Insisto, decisões solitárias, tomadas por uma única pessoa, devem ser só as decisões de urgência. Procure ouvir toda a sua família, em especial as mulheres. Sério, não estou puxando o saco, desculpa a expressão, das mulheres. Elas têm uma visão diferenciada do mundo, que nós homens não temos. Ouça a sua esposa. Dá uma olhada para o seu esposo e fala, viu, o pastor está mandando me ouvir mais. Você se lembra da mulher maravilhosa que você tem, chamada sua mãe? Todas as vezes que você precisava de conselho, você buscava no pai ou na mãe? Na maioria das vezes, na mamãe. Ouça essa mulher que está do seu lado. Ela tem uma habilidade especial. Vinda de Deus, ouça a sua esposa. Famílias onde os seus pais, os seus membros não sentam para conversar, geralmente enfrentam problemas maiores. Compartilhe suas dificuldades em família, chame os filhos para sentar na sala, ore antes da conversa, coloque os problemas na mesa e peça soluções. Quarta dica fundamental. Há um autor, pastor americano, chamado Ronald Kleinebaum. O professor Kleinebaum é alguém especialista em aconselhamento. Há uma obra dele editada em português. Grande parte das obras dele estão em inglês. Mas há uma outra obra em inglês, em português, chamado Aconselhamento Pastoral. E Dr. Kleinebaum traz uma dica incrível. Ele diz o seguinte: os casais ou as famílias precisam sentar de época em época e precisam avaliar ou reavaliar a estrutura familiar com o objetivo de buscar perceber os níveis de satisfação, de motivação de cada membro da família. Ter coragem para sentar e perguntar ao seu filho, perguntar à sua esposa, perguntar ao seu esposo se ele está satisfeito. Já aconselhei casais que estavam casados há mais de 30 anos, até que um momento a esposa pediu divórcio. O divórcio é uma exceção, não é um remédio. Mas é algo que, devido à nossa dureza, em alguma situação, ela é tolerável. Mas não deveria ser assim. Você pode ter pontes restauradas no relacionamento. Mas depois de 35 anos, estava aquele casal à minha frente. E o esposo disse para mim: nós vivemos tão bem, pastor. Eu não sei por que minha esposa quer divorciar. E eu então abri o espaço para que aquela mulher compartilhasse o que estava no seu coração. E ela disse: eu estou insatisfeita há muito tempo. E eu disse: e você em algum momento disse isso para o seu esposo? E ela disse: ele nunca quis me ouvir. Para que você não tenha surpresa. Às vezes a gente parte, a gente analisa uma realidade, tem uma determinada conclusão. A gente acha que aquela percepção alcançada é verdadeira. Pergunte para a pessoa do seu lado, pergunte para a sua esposa se ela está satisfeita. Se há algo que possa ser melhorado. Não tenha medo de enfrentar a realidade. Pior coisa é fazer de conta que não há crise. Em algum momento ela chega e a ruptura vem em seguida. E o Dr. Kleinebaum então nos convida as famílias, para que sentem. Reavalie os seus relacionamentos. E faça um plano intencional de crescimento. Há uma outra obra interessante, o título dela me chama a atenção: Como Brigar Bem. Livro escrito para famílias. Como Brigar Bem. Porque a gente briga erradamente, mal. Brigar bem para esse autor é brigar por um alvo. Por algo que precisa ser conquistado. Então eu vou focar todos os meus esforços naquilo. Uma boa briga tem que terminar numa resolução. Uma briga é uma discussão. Tem que terminar num caminho a ser seguido. Mas na maioria das famílias, quando sentam para resolver problema primeiro, eles não focam no único problema. Já reparou as relações familiares quando são difíceis? Você começa a falar com a esposa e ela diz assim: há 30 anos atrás você não deu o sorvete que eu queria. Ou as mulheres têm uma mentalidade, uma capacidade de memorial incrível. Incrível. Sabe, naquela noite do lua de mel, eu esperava que você me levasse no colo e você não me levou, isso me magoou. E já tem 40 anos atrás. Eu me lembro quando eu e a Zeni casamos, fizemos uma festança enorme em Cabo Frio, não tínhamos dinheiro nenhum. Uma festança, sabe, de mulher ajudou, todo mundo ajudou. E aí nós pegamos nosso carro, um calhambeque, um Fusca, emprestado da cunhada, um Fusca Fafá de Belém. Eu tinha que levar aquele Fusca para uma reunião do AA, Alcoólicos Anônimos, que ele bebia para chuchu gasolina, mas tudo bem. Fomos para a lua de mel, no meio da viagem, e eu com uma vontade enorme de chegar à lua de mel, para orar com ela. Para ler a Bíblia, ler o Salmo 119. Você sabe o tamanho do Salmo 119? A lua de mel nem aconteceu tão cedo. No meio da viagem, sofremos um acidente. Alguém lançou uma pedra em nosso para-brisa. E quase algo terrível aconteceu. E tivemos que parar então na primeira cidade. porque não dava para chegar no local onde nós tínhamos uma reserva, ou seja, um sítio emprestado. O pastor havia emprestado o sítio dele, pastor Nadir Pedro dos Santos, foi pastor dessa igreja anos atrás. Ele era nosso pastor. Nós íamos para o sítio dele. Tinha uma casa fantástica de 3 cômodos. Mas pouco importa, para quem ama, quem está apaixonado, todo lugar é uma mansão. E nós tivemos que parar no primeiro cidade, fomos então procurar um hotel. E aquele hotel tinha uma escadaria enorme, mais ou menos daqui até a galeria. É, Zeni falou assim, meu sonho é que você me leve no colo. Falei, puxa vida. Aí eu negociei. Vamos deixar para os últimos degraus. Aprender a negociar. Amém? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se eu subisse todo, não é como a casa, não é tão alto como a casa da Fátima. A Fátima mora a 200 degraus acima. Eu caí na besteira de visitá-la. Falei, vou visitar você, Fátima. Vem, pastor, tem um churrasco na minha casa. Ela não me falou que tinha 200 degraus. Na metade eu falei, churrasco vai me custar caro. Mas eu negociei com a Zeni, nos últimos 15 degraus, eu peguei ela no colo e levei para a câmara da lua de mel. Até tomar uma água, você come a boca. A vida conjugal pode ser maravilhosa. Mas eu preciso seguir aí a orientação do Dr. Kleinman, que é muito interessante. Reunir a família e perguntar para os seus membros qual é o nível de satisfação. Mas uma recomendação é que essa reunião de avaliação ou de reavaliação da estrutura familiar, ela deve primeiro ser regada a um momento de oração, leitura da palavra. Coloca Deus tomando conta da reunião. Desarme-se. Para que uma conversa chegue a um bom termo, você precisa desarmar-se. Tire as armas, coloque longe de você. Eu estou falando da sua ira, da sua revolta, das suas razões. Há uma outra coisa que eu aprendi na vida, e você já ouviu isso que eu vou dizer. Eu prefiro ter a minha mesa de domingo cheia do que ter razão e ficar sozinho em casa. Aprender a liberar, fazer concessões. Não há relacionamento que subsista sem essa coisa linda chamada negociação. E aí está a quinta dica, eu já estou partindo para o final. Aprenda a negociar caminhos mais viáveis para o seu relacionamento. Em Amós 3:3, há uma pergunta. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não. Você não quer chegar lá no final? O meu sonho é envelhecer ao lado da Zeni. Quero ter o privilégio que alguns irmãos aqui têm. Chegar lá com meus 120 anos. Mesmo com a bengalinha, não tem problema. Parando o trânsito, os carros buzinando, e eu do lado dela, segurando no braço. Tem pressa. Já tive pressa. Hoje ando mais devagar. É melhor aproveitar a viagem do que chegar mais rápido. Com uma pessoa amada, é melhor aproveitar a viagem do que chegar rápido lá. Aguarde, aproveite cada tempo, cada estado da sua vida, porque o tempo passa voando e aquela menina em breve não vai ser mais aquela menina. Mas como a gente ama, os casais mais velhos vão concordar comigo. Quando a gente ama, a gente olha para a nossa esposa, está 40 anos de casado, 50 anos de casado, ainda tem a mesma paixão. É incrível. O cheiro ainda nos atrai. E algumas esposas vão envelhecendo e elas vão ficando com medo de mostrar suas curvas. São curvas mais cheinhas. Mas quando a gente ama, continua vendo aquela menina lá na primeira noite de lua de mel. Sério, claro. Um pouco mais diferente, mas é a mesma. Quando a gente ama, a empolgação nunca vai embora. A vontade de estar com o outro é o que mais nos toca. Então, querido, aprenda a abrir canais de negociação em casa. É melhor estar em família do que estar sozinho. Aquela outra, não, esse não é o caminho. Deus quer que vocês envelheçam juntos. E é possível ter um relacionamento duradouro, feliz e abençoado. É possível se você aprender a negociar. E a última dica: mantenha a chama acesa, a esperança acesa, através da presença de Jesus. Estatísticas mostram que famílias onde a espiritualidade é cultivada vivem em casamentos mais longos. A oração cura feridas. Há situações que só são resolvidas através do perdão. Há dívidas que são impagáveis. Há coisas que o seu esposo fez que não tem como ele pagar. É só o perdão. Há coisas que ela fez que ela não tem como lhe pagar, meu irmão. E só o perdão resolve. Perdoar não é esquecer, perdoar é liberar, é se liberar para a ação de Deus. Então, aprendo a buscar a Deus junto. Eu e a minha esposa, nós temos uma prática muito gostosa. De vez em quando, antes de dormir, eu digo para ela: amor, ore por mim. E ela coloca a mão sobre mim, e quando ela coloca a mão na minha cabeça, eu já espero, além da oração, aquela cosquinha na cabeça, que é uma coisa maravilhosa. Né? Qual o nome daquilo? Como que é? Esse negócio aí. Eu peço para ela orar, ora por mim. Ela vai orar, fala: coloca a mão na minha cabeça, que eu sei que depois disso vem aquela cosquinha gostosa para ele dormir, e eu durmo primeiro do que ela. Aprenda a orar com sua esposa. Leia a palavra. A minha prática devocional, eu uso 3 livros devocionais. Primeiro, um livro metodista, que é o Nocenáculo. Segundo, que eu uso para ler, e minhas manhãs às vezes demoram, meu café demora, eu leio um livro de Billy Graham. E em seguida leio um passagem específica sobre Wesley. É diariamente com Wesley. E aí eu tenho um momento de oração. Aprenda a cultivar momento de adoração na sua casa, que quando a tempestade vier, o Senhor vai estar lá para acalmar. Busque o Senhor em família. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha o que as edifica. Você precisa de Jesus. E Ele só está onde Ele é celebrado, onde Ele é chamado. Ele bate a porta. Ore com os seus filhos. Meu irmão, se você não sabe orar, alguns homens não têm habilidade de orar, deveria ser um homem o chefe espiritual da casa. Biblicamente, essa é a função do homem. Mas às vezes é a mulher, não tem nenhum problema. Mas tem que ter um líder espiritual na sua casa. Mas se libere para orar com sua esposa. Quebre a sua inibição. Busque a Deus. Dê as mãos algumas vezes. Adore a Deus junto. Vocês vão perceber o quanto é bom. E eu quero encerrar, porque o meu tempo já foi, eu já falei 39 minutos, mais do que eu gostaria, e já passei daquilo que é pedagogicamente orientado. Eu preciso que você lembre de uma coisa: nunca se esqueça dos seus alvos. Vocês criaram alvos lá no início. Quando a coisa estiver ruim, lembre dos alvos. Você imaginou envelhecer ao lado dessa menina que está aí do seu lado, não foi? Não troque isso por nada. Se os seus olhos estão caindo para uma outra pessoa, repreenda, é laço do diabo. Se os seus olhos estão indo para outra pessoa, repreenda, é laço do diabo. Não deixe se enganar, não deixe se motivar. Volte correndo aos pés da cruz, clame pela misericórdia de Deus. Se aproxime mais da sua esposa, mais do seu esposo. E uma última importante dica que o apóstolo Paulo traz para aqueles que são casados. O apóstolo Paulo disse que casados não podem se afastar, a não ser por comum acordo. Não pode se afastar por muito tempo. A relação sexual no casamento é fundamental. Não se separe. Aí Paulo diz, para quê? Para que o diabo não estente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu acredito que você pode superar as dificuldades familiares. E essas dicas são importantes para qualquer tipo de relacionamento. Mas eu quero orar por você. Você e sua esposa. Eu quero convidar você e sua esposa a estar aqui no altar, os casais. Eu sei que não vai dar para todo mundo estar aqui no altar, mas venha, entre no corredor, tente em algum momento chegar aqui ao altar. Eu vou pedir minha esposa para estar aqui ao meu lado, pastor Guto também com a sua esposa. Vamos orar pelas nossas casas. Amém? Se você está chateado com a sua esposa, esse é um bom momento para você resolver essa questão. Foi essa que Deus separou para você. Ela é linda. Se você não a vê mais como bela, é que você precisa se aproximar mais de Deus. Ah, pastor, já não desejo, não tenho mais desejo sexual para minha esposa. Toma jeito, querido. Vai orar mais que o desejo volta. É. Ora mais, lê mais a Bíblia, o desejo volta. Se aproxima mais de Deus, que tudo volta ao normal. Tá bem? Aí se não resolver, já não é mais comigo. Mas deixe isso para outro momento. Vamos orar em nome de Jesus? Dê as mãos à sua esposa. Se possível, abrace ela. Abrace. Se ela está bronqueada, fala, o pastor mandou. Abraça, dá um abração. Sinta o perfume dessa gata que está do teu lado. Ó. Dá uma cheirada assim no pescoço dela. Oh, glória a Deus. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus brinde nossos relacionamentos. A minha esposa Zeni vai estar orando.